O veneno se aproveita e também toma somente pra você curar. Se a cura é deles, é te envenenar. Esse veneno é mentira que te contou todo dia. A sua essência vem procurar a sua liberdade. Isso é o escravo que vive difícil. Esse ponto para gastar a sua vida. Esse veneno é a mentira que te contam todo dia. Thank you.